Nova Bahia, Vitor decolou 5-1 no controle 1208. 1208, Nova Bahia, Vitor. Novembrinha Vitor, sobe e mantém o 370, contato radar, serviço de vigilância. 370, Novembrinha Vitor. Controle Salvador, boa noite, 1884, informação Alfa, 2170 para 1960. 1884, acione identificação, chegada. Autorizada a chegada Mari, desse mantém o 050. 050 na Mari, igual 1884. Gol 1273. Na escuta. Chama Centro Recife 251. 133 25 alternado. 25 alternado. November India Vitor sobe restrito ao 350. 350 India Vitor. Pushback acionamento no 612. Autorizado de retorno com 3197. Livre pushback acionamento 3197. Boa noite, Mike Serra Hotel, pronto para cópia? O Mike Serra Hotel para todos os atos autorizado nível 120, decola da pista 17 com primeira curva direita. Saída Coral, após Coral, prossegue direto a Arupi, então, de acordo com o plano de voo. Controle Salvador, 120.8, Torre Mano 8, decimal 6, aciona 5545, Mike Serra Delta. Mike Hotel para acionamento táxi, começou em 1-2, deixou aldeia, uma boa noite. Mike Serra Hotel, no passe 4, livre acionamento, chame táxi. Lembrei de aviso, chama Centro Recife, frequência 12685, alternativa 12545. Quatro dias de descida, 2000 pés, ajuste no 020. 2000 pés, 1020, voo 1888. 1884. Para o táxi, 116 a bordo, 3:45, alternando com o fim. São 3197, táxi via 71, Indy Alpha, no ponto de esperada 10, Torrino 186, ajuste 1020, uma boa noite. 71, Indy Alpha, no ponto de espera, Torrino 186. boa noite, web 6728. Jet 6728, identifique, chegada Mari, tempo 050. 050, poderia levar Itaco? Autorizado, Itaco. Grava, 6728, Itaco. Até o ponto de espera, quando então me chamar pronto para ingresso. Polo 884, autorizado a sinal no zero. Autorizado a sinal no zero para o voo 1884. Europa 083, Scott Ident. Please intercept Bonf arrival. Descent to 4,000 feet, altimeter set 1020. Zero vento, 090 graus, 12 nós, só 3197. Autorizado a alinhar e manter 17, Mike Serra Hotel. Copiado. Estabilizou no LF. Xbeia 10, voo 1884. 1884, complete final, chame torre no 186. 126, grato. Salvador, boa noite, acionei 6212, informação alfa. Acionei 6212, acione identificação. Autorizada a chegada Mari, desse mantém o 070. A Idente, chegada Mari, descendo ao 070, 6212. Decolou 06, controle 1208. Controle 1208, Santos 1197. Salvador, boa noite, gol 1884, estabilizado no ILS, X-Ray da 10. Copiado, continue a aproximação, reporte visual com aeródromo. Levantar na visual, gol 1884. Controle Salvador, boa noite, da 3197 na da Eulida, vai cruzar agora 3000. São 3197, contato radar, sobe manter um nível de voo 380, serviço de vigilância. Positivo, sobe 380, vigilância, é possível voar pela direita da El, direto? Autorizado da El. Trato direto da El, são 3197. Jet 6728, autorizada a descida 2000 pés, o ajuste no 020. 2000 com 1020, o 6728. Xené 6212, desce mantém o 050. Para o 50, o Xené 6212 poderia voar estático. Trajetória 6212, será o número 3 na aproximação. Mantendo a perfil da Mari, 6212. Tentou 090 graus no 3 nós, tem livre pouso no 0. Livre pouso, cargou no 8.84 para o gol 1884. 090 graus, 139. A 722 autorizada a final no zero. Autorizado, 722. Boa tarefa, autorizado. Papá Romeo Mike Sierra Hotel, atento a possível ser turbulência do Boeing. Tem livre decolagem da 17, o vento 090 graus, 10 nós. Gol 1884, Solos 11, livre à direita, livre A1, 219. 219, grato, 1884. Romeu, o que Quebec Lima, confirme o local de estacionamento e porta do cheiro a desejo de decolar. Next Hotel. Gente, Romeu Quebec Lima para Recife, autorizado nível 090, via Golfo 677, decolada pistão 20, com primeira curva à esquerda da saída Conde. Controle Salvador 120, decimal 8, Conde 12, decimal 6, aciona 0264, Romeu Quebec Lima. Correto, estamos prontos para o acionamento. 28, completo final, chame torre no 86. 86, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, web 6728. 6728, objeto, continua a aproximação, reporta quando visual com aeródromo. Porta na visual, 6728. 6197, chama o centro Recife, frequência no 251, alternativa no 3325. 251, 3325, 3197, já copiou, boa noite. Boa noite. 22 Chané, 210 nós na velocidade. Redução 210, 6212, vai atingir o 0150. Gente, eu atingi, mantenha por enquanto. É, Matheus, o 50. É Europa 083 Descent 2000 feet, altimetro 71020. Down 2000 feet, 1020, Europa 083. O Quebec Lima livre de funcionamento, chame pronto para táxi. Lama 212, desce e mantém 3 mil pés, o ajuste no 020, vetor radar sequenciamento, mantenha a proa 020, limite ao localizador. Desce para 2 mil pés com 1020, curva esquerda, proa 020, limite ao localizador, né, 6212. Afirmativo, eu estou 6728, aqui é SPES. Copiado, livre pouso 10, vento 090 graus, 11 nós, pista molhada, confirmando o trem. Passar travado. Lama 212, direita pro 050, intercepto lock. direita pro 50, intercepta o lock, 6212. É Europa 083, clear to intercept the final approach. Clear to intercept, final approach, Europa 083. Noite, decimal 6, ajuste 0020. 30. Está agora a sua posição de 12 para 11 horas em 8 milhas e meia. Livra 3.500 pés para 2.000 pés, se aproximando do lote. Autorizador, Rocha, né? 6212. 2.000 pés autorizada final pro 6202. Autorizado, EDS completo, 6212. Paulo, boa noite, Web 6729, livrou, tá na Alfa. 2B Alfa, reporta entre 2 Juliette, Web 6728. Alfa, reporta entre 2 Juliette, Web 6722. Papa 083, complete final approach, contact tower frequency 118.6. Complete final approach and heading 6 tower, Papa 083, 6212, reduz a aproximação, a torre informou a operação instrumentos em Salvador. Complete final, chame torre no 186. 6212, entre 2 Tower, hello, good evening, Europa 083, establish localizer runway 108 miles. Continue approach and report runway inside Europa 083. Continue approach, call you with the runway inside Europa 083. Aguarda por tempo, web. Brasil 4, agora apenas um tráfego de pequeno porto. Papo 34, tá se liberando agora, ingressando no pátio, liberando a sua esquerda, pátio 3. Passagem do tráfego Xperia da Web 6728, ingresso a Juliette, portão 04. Tower, Europa 0X3, on the right side. Roger that, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 13 knots, runway wet. Okay, copy it. Clear to land runway 10, about 0 degrees. Can increase the bright, please? Jim? You can increase the bright of the light. I feel. Better now? Yeah. Okay, passou. CNM 6212 vai descer a rampa do glide agora.